No programa de hoje vou estar à conversa com Vera Dias, bióloga, autora conselhia e coach. Não perca! Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Vera Dias licenciou-se em Biologia, é mestre em Biotecnologia Vegetal e pós-graduada em Medicamentos e Produtos de Saúde à Base de Plantas. Tornou-se coach pelo Institute for Integrative Nutrition, com sede em Nova York, e pelo caminho foi ainda diagnosticada com síndrome do intestino irritável. E lançou agora o seu livro intitulado Cure o Seu Intestino. Vera, muito obrigada por estares aqui comigo e ser muito bem-vinda ao Agora é que me livro. Obrigada, eu também pelo convite, Mafalda. É um gosto muito grande estar aqui contigo nesta entrevista. Bom, ainda antes de te ouvirmos falar, é assim, ficamos logo impressionados com o teu currículo, que já vai bem completo. E por isso mesmo, tudo começou com a tua licenciatura em Biologia, correto? Sim, correto, exatamente. Então, eu sempre fui apaixonada pela área das ciências e foi por aí que começou o meu percurso académico na área da Biologia. E por aí continuou, não é, na área da biotecnologia, depois nessa pós-graduação, depois também na área do coaching, em especializações na área da saúde intestinal, do detox, em cosmética orgânica também. Portanto, sempre fui muito apaixonada por estes temas relacionados com a saúde, com a alimentação, com o poder das plantas, de tudo o que é natural e como é que isso pode influenciar a nossa vida. E neste momento estou também a tirar uma formação de 3 anos em nutrição natural, exatamente também para ainda aprofundar mais estes temas. Estes temas sempre me interessaram, não só por interesse pessoal, mas também por a minha própria necessidade. Ou seja, quando eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável, surgiu também uma grande necessidade de perceber como é que eu me poderia ajudar através da alimentação e através do meu estilo de vida. Portanto, essa procura por mais conhecimento nessas áreas foi também fruto das minhas próprias necessidades a nível de saúde, sim. Mas interesse que, além das tuas necessidades, sempre lá esteve, portanto. Sim, sempre lá esteve. Nunca estiveste indecisa por outra coisa que não esse ramo? Não, tinha várias áreas, na verdade, de interesse, mas que estavam sempre muito à volta destes assuntos. Portanto, a biologia, a alimentação, a biotecnologia, ou seja, aliar a parte biológica ao potencial que isso pode ter no nosso dia-a-dia. Então sempre foram temas do meu interesse, mas que depois eu própria tive que aprofundar ainda mais por causa dessa necessidade, porque é um mundo, não é? É um mundo muito grande. Claro, e quando se começa, descobre-se ainda muito mais para aprofundar. Quanto mais descobre, mais se quer saber. Pois. É isso muito mesmo. Bem. E então foste fazendo esse teu caminho e foi então que te diagnosticaram com o síndrome do intestino irritável. E gostava de pedir que brevemente dissesses o que é esta doença, porque se calhar muitos dos nossos ouvintes não sabem, e de que modo é que isto te limitou na tua vida? Então, eu fui diagnosticada com síndrome do intestino irritável quando trabalhava como investigadora. Portanto, no meio de todas essas formações e esses cursos, também, não é, trabalhei na área da investigação. E foi exatamente durante essa altura que eu fui diagnosticada. Portanto, eu já vinha a ter muitos sintomas já há algum tempo, ainda antes de ser diagnosticada, mas como muitas vezes nós caímos no erro de fazer, nós achamos que não é importante, que são coisas que eventualmente vão passar, ou que ouvimos muitas pessoas a queixarem-se do mesmo, não é? Nós, quantas vezes ouvimos, principalmente mulheres, queixarem-se que sofrem de inchaço abdominal, prisão de ventre, dores de cabeça, humor às vezes também um bocadinho instável, aquela fadiga muitas vezes inexplicável, o dormir menos bem, a dificuldade em manter um peso estável. Então, se nós conversarmos com outras pessoas, percebemos que há muitas pessoas a queixarem-se do mesmo e nós vamos normalizando um bocadinho deixando passar. Exatamente, esse desconforto. A verdade é que uma coisa é quando é um desconforto pontual. Todos nós temos dias bons e dias menos bons, e isso muitas vezes também se reflete no nosso desconforto físico. Mas isso são situações pontuais. O problema é quando estes sintomas são recorrentes, pelo menos há 6 meses, por exemplo. Então, quando estes sintomas são desta forma e não passam, nós temos mesmo que olhar e perceber alguma coisa aqui não está bem, não é? Então, foi um pouco isso que me aconteceu. Eles foram se arrastando por bem mais do que 6 meses, até uma altura em que eu tive mesmo que parar e pensar, não, eu tenho que começar a olhar para isto de outra forma, de uma forma mais séria. Trata-se da minha saúde, isto impacta muito a nossa vida pessoal, social e profissional. porque este desconforto mexe muito connosco, não só em termos de autoestima, qual é que é a mulher que gosta de sentir-se inchada ao ponto de parecer que está grávida de 7 meses, sem perceber porquê. Não é? Todo esse desconforto, estar presa do intestino durante dias seguidos. E no meu caso eu tinha sintomas mistos, ou seja, o síndrome do intestino irritável é uma síndrome. Ou seja, é um conjunto de sintomas que o paciente descreve, que são sintomas que têm uma recorrência de pelo menos 6 meses, e são estes sintomas todos de desconforto, e pode ser de vários tipos diferentes, ou seja, pode ser um síndrome do intestino irritável com mais tendência para a prisão de ventre, pode ser um tipo misto, ou seja, um síndrome do intestino irritável que tem mais tendência para um misto entre prisão de ventre e diarreia, e depois uma outra faceta que pode ser uma tendência mais para a diarreia. Eu era um tipo misto, portanto, eu tanto tinha fases de prisão de ventre de dias, mais de uma semana, como de repente virava completamente ao contrário e tinha crises de diarreia que podiam durar o mesmo tempo, às vezes até mais. Eu tive uma crise em que em 15 dias perdi mais de 3 quilos, por exemplo. Então era assim muito, muito instável. Fiz exames na altura, que temos que fazer para descartar principalmente problemas mais sérios, não é? Outro tipo de felizmente, síndrome de intestino irritável, apesar de ser uma síndrome muito chata, sim, por causa dos seus sintomas associados, mas poderia ser algo bem mais grave. Então é sempre muito importante nós fazermos análises, exames, para descartarmos esses quadros mais complexos, que foi isso que eu fiz. E o problema muitas vezes com a síndrome de intestino irritável é que quando nós vemos as análises e vemos os exames, por exemplo, um exame como a colonoscopia, aquilo que nos mostram é um exame praticamente normal. Portanto, não há ali nada que indique que há alguma coisa. Exatamente. Então, quando alguém de fora nos pergunta, então, mas o que é que apareceu nas análises? O que é que apareceu nos exames? E nós dizemos, não, está tudo normal. Então, as pessoas muitas vezes, e por isso é que é muito ingrata muitas vezes esta síndrome, porque as pessoas acabam por inconscientemente desvalorizar quem sofre com esta síndrome, porque não há nada que nós possamos mostrar à pessoa que demonstre que está ali um problema físico palpável. Mas é assim que se faz o diagnóstico da síndrome, que é quando nós não encontramos nada ali na colonoscopia, por exemplo, ou nas análises, mas o paciente descreve um conjunto de sintomas que já decorre há pelo menos 6 meses, um conjunto de sintomas, então a pessoa pode sim ser diagnosticada com a síndrome do intestino irritável. Claro que há vários motivos para a pessoa desenvolver a síndrome do intestino irritável, que estão relacionados com a alimentação, com desequilíbrios a nível intestinal, com questões também emocionais, por isso é que é intestino irritado, ele está irritado com alguma coisa que pode estar relacionada com a alimentação, mas não só, também com as nossas emoções. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, como com certeza muita gente já ouviu falar, sim, e bem, porque realmente é lá que é feita uma grande modulação hormonal. Então, mais de 70% do nosso sistema imunitário reside no nosso intestino. Mais de 90% da serotonina, o nosso neurotransmissor da felicidade, é produzido no intestino. Muita também da regulação hormonal, por exemplo, o estrogênio, no caso das mulheres, muito importante para a saúde feminina, também é muito regulado a nível intestinal. Portanto, o intestino está relacionado com tudo na nossa saúde. E se existe um desequilíbrio e nós não olhamos para ele e não tentamos perceber como é que nos podemos ajudar, tudo na nossa saúde pode ser impactado. É um órgão que nós acabamos muitas vezes por desvalorizar. É, ou então há um tabu associado, não é? As pessoas têm alguma dificuldade em falar em questões que estejam relacionadas com o intestino, porque isso envolve falar sobre fezes e sobre outras questões que, por norma, as pessoas têm alguma vergonha, e é normal isso acontecer. Claro. E tu, como já estavas minimamente dentro da área, a notícia de alguma forma chocou-te? Já sabemos que te fez querer procurar por mais informação, mas despertou em ti algo mais? É, sem dúvida, não foi uma novidade, não é? Porque como investigador e como pessoa que sempre foi interessada por estes temas, eu já tinha feito bastante pesquisa de acordo com os sintomas que eu já vinha a desenvolver. Portanto, foi um descartar de problemas mais complexos. Para mim isso é que foi importante, eu perceber que não era nada mais grave. Mas, pronto, acabou por não ser uma surpresa e acabou por me despertar ainda mais o interesse para eu saber mais a fundo sobre essa síndrome, até porque Existe uma abordagem convencional que é muito dada a pessoas que sofrem com a síndrome do intestino irritável, que são alguns tipos de medicamentos, principalmente em questões SOS, em questões de crise, uma dieta também muito conhecida, que é a Low Food Map, que funciona para muitas pessoas, mas que para tantas outras não funciona, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Portanto, eu fiz a abordagem convencional e ela não funcionou da forma que eu esperava que iria funcionar. E foi exatamente por não encontrar respostas dessa forma que eu tive que procurar as minhas próprias respostas. Então foi aí que começou a busca mais aprofundada e incansável sobre esta questão toda de como é que funciona o meu intestino, como é que eu posso melhorar a minha alimentação sem fazer dietas altamente restritivas, como é que eu posso ganhar este autoconhecimento alimentar, porque é muito importante e é exatamente por isso que nem todas as dietas funcionam de igual forma para toda a gente, porque todos nós temos as nossas necessidades únicas, não só a nível da alimentação, mas também a nível de estilo de vida, porque não adianta comermos todos os brócolos do mundo se nós não dormimos o suficiente, se nós não fazemos exercício, se nós não sabemos gerir as nossas emoções, etc. Portanto, é um conjunto de coisas que nós temos que trabalhar em simultâneo para vermos resultados duradouros, que é isso que nós queremos, não é? Nós não queremos ter um alívio momentâneo. Nós queremos que a nossa vida volte ao normal. Sim, queremos resultados a longo prazo. Exatamente, e foi isso que eu consegui para mim e é isso que eu também ajudo tantas pessoas hoje a fazer e que acabou por culminar também na escrita do meu livro, Cura o Seu Intestino, como uma forma de transpor para o livro este conhecimento que eu venho a adquirir já há alguns anos. A minha própria experiência pessoal, mas não só, a minha experiência também profissional. E além de transpor esse conhecimento para um livro, o meu objetivo, quando eu escrevi este livro, quando eu fui convidada a escrever este livro, era transpor este conhecimento de forma simples, de forma descomplicada e de forma prática. Porque aquilo que eu senti na altura, felizmente era investigadora e não tive tanto esse problema, mas eu sei que isso acontece com muitas pessoas, né? Lerem informação e ela ser muito contraditória, ou então não perceberem aquilo que estão a ler, porque está cheio de termos técnicos que depois, para a maioria das pessoas, isso torna aquela informação muito pouco útil. Pois a pessoa também não sabe como transpor isso para o dia-a-dia, para a realidade delas, para a prática, para aquilo que as pessoas realmente conseguem fazer e melhorar todos os dias. E é por isso que o meu livro diz em baixo guia prático e descomplicado para melhorar mesmo a saúde intestinal. Portanto, o objetivo foi trazer essa informação de forma simplificada e, sobretudo, de forma prática, para que realmente as pessoas consigam sentir melhorias no seu dia-a-dia. E é esse feedback que eu tenho recebido e que estou muito contente. E muito positivo, sim. Sim. E isso é realmente muito importante e às vezes as pessoas no que toca à saúde têm muita tentação de ir para o Google pesquisar e encontram informação que muitas vezes ainda não tem nada. E portanto é realmente muito importante o trabalho que estás a desenvolver. Obrigada, Mafalda. Olha, e diz-me, em que momento é que surgiu aqui a oportunidade de te tornares coach? Olha, foi numa fase também de procura por querer ter um trabalho que impactasse a vida das outras pessoas e que me permitisse passar este conhecimento para as pessoas, porque eu sentia que eu não podia guardar este conhecimento para mim, porque eu sabia que ele iria ajudar tantas outras pessoas tal como me ajudou a mim. Então, como é que eu pego na minha bagagem académica, na minha bagagem científica, em todo o conhecimento que eu tinha vindo a adquirir ao longo dos anos por estudo, e aquilo que eu sempre também digo, mesmo nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, é que do meu lado o estudo é uma constante. Então, eu desde que comecei a estudar, eu ainda não parei até hoje. E também duvido que vá realmente parar algum dia, porque a verdade é que o conhecimento e os resultados e literatura científica, etc., estudos estão sempre a aparecer. Portanto, a ciência está sempre a evoluir, está sempre a mudar. Sim. E se nós não nos formos atualizando, ficamos parados no tempo. Então é muito importante, se nós queremos trazer este bom trabalho para as pessoas, nós deste lado nos mantermos o mais atualizados possíveis. E então foi exatamente nessa fase em que eu queria fazer alguma mudança também na minha vida, em termos de carreira. Eu gostava da área da investigação, eu também tive uma marca de cosmética orgânica, portanto eu fiz várias coisas, experimentei várias coisas também para perceber como é que eu me sentia ao fazer essas coisas. E claro que gostei também dessas experiências profissionais, mas aquilo que eu realmente queria era impactar as pessoas nesta área da saúde intestinal, porque eu sentia que havia muita falta de informação ainda em torno deste tema, não só em torno do tema da síndrome do intestino irritável, mas não só, como um todo, um geral. Aliás, a literatura científica está neste momento a desenvolver-se a nível do intestino, portanto está a haver uma explosão de investigação em termos da saúde intestinal, o que é muito bom, porque quer dizer que nos próximos anos vamos ouvir ainda mais falar sobre intestino e vem aí, certeza, muita informação útil no futuro próximo, e está-se a dar a devida importância, finalmente, também à saúde intestinal. Então eu também queria fazer parte desse progresso e queria fazer parte desse futuro, e é um tema que me apaixona. Portanto, eu acho que estavam aí reunidas todos os pilares para eu realmente me direcionar para esta área, e como eu já tinha toda essa base da parte da biologia, da biotecnologia, também um pouco da parte de farmácia, etc., então eu pensei, ok, agora que ferramentas é que eu ainda posso adquirir para conseguir dar suporte às pessoas? E foi aí que eu comecei a pesquisar e encontrei o curso do IEN, que é uma área de coaching um bocadinho diferente, é a maior escola de nutrição integrativa do mundo, portanto é um health coaching um bocadinho mais integrativo e também direcionado para a parte da alimentação e do estilo de vida, que era isso que eu queria. Então eu fui buscar mais ferramentas para eu perceber como é que, além do conhecimento científico, como é que eu poderia dar outro também, ou seja, complementar essa parte com um suporte às pessoas. Então foi um complementar essa parte do coaching. Agora já estou a fazer outras formações também, mas na altura fez-me todo o sentido também adquirir mais essas ferramentas e esse conhecimento. E é muito engraçado que tu vais buscar conhecimento de áreas muito diferentes e depois concilias na área que tu realmente gostas, e dá para perceber perfeitamente que é aquilo que te apaixona, e isso é muito bom. E agora, passando precisamente para o teu livro, como é que surgiu a oportunidade de o publicares? Foi algo que sempre quisestes, ou não estavas à espera e apareceu no momento certo? Foi um pouco isso. Então, eu sempre gostei muito de escrever, sempre adorei ler, sempre me lembro de ler muito e de escrever não tanto. Eu não escrevia tanto quanto lia, mas também gostava, também sempre gostei muito de escrever. E sempre tive a ideia de que um dia gostaria de publicar um livro. Confesso que nunca pensei muito na área sobre a qual iria escrever esse livro. Eu acreditava que um dia iria escrever um livro sobre uma área que fizesse sentido para mim. Portanto, eu ainda não sabia o que é que o futuro me reservava nesse sentido, até que no ano passado eu recebi esse convite por parte de uma editora para escrever um livro sobre o intestino, e essa pessoa encontrou-me através do meu trabalho, o que é muito positivo mim, porque é mais uma confirmação de que o meu trabalho está a ter um impacto positivo, que era isso que eu mais queria, que o meu trabalho tivesse um impacto positivo nas pessoas e que realmente pudesse ajudar as outras pessoas. Esse é o meu grande objetivo. Então esse convite chegou no ano passado, foi completamente inesperado para mim, eu não estava à espera, portanto eu nunca contactei ninguém e fiquei muito feliz com o convite. Um grande desafio, não é? Nós ficamos sempre assim um bocadinho ansiosas, não é? Mas é uma ansiedade boa. E entretanto depois comecei a escrever o livro e entretanto este ano ele já foi publicado e saiu, é relativamente recente, e foi assim que surgiu o convite, e acho que faz todo o sentido que seja nesta área, não é? Sim. E esse processo de escrita foi fácil? Como é um tema que me apaixona, aquilo que eu tentava sempre perceber quando estava a escrever o livro é como é que eu vou colocar isto tudo, como é que eu vou organizar toda esta informação num livro e fazer com que o livro não fosse teórico, fosse prático. Então aquilo que eu fiz foi transpor também aquilo que eu fazia no meu trabalho diário a ajudar outras pessoas e nos meus programas, etc. Foi pegar nisso tudo e conjugar isso tudo no livro. Portanto, a minha dificuldade foi perceber como é que eu ia organizar tanta informação. Coisa, por isso é que o meu livro tem 10 páginas de bibliografia e ainda tem lá um QR Code para uma página online onde vão encontrar ainda muito mais bibliografia. Porque o livro é baseado em literatura científica, portanto não é um livro de opinião, é um livro que é científico, portanto tem a minha opinião enquanto experiência pessoal, mas que a minha própria experiência pessoal foi baseada em literatura científica que eu procurei para perceber exatamente. E que isso também é muito importante. Exato, sem dúvida. Tipo, e boas fontes de informação. Sim, sem dúvida. Não, não é o Google. Exatamente. E o que é que podemos esperar dele no interior? Portanto, já sabemos que tem várias informações que tu foste recolhendo ao longo dos anos. Eu sei também que tem aí umas páginas de receitas. Conta-nos. Então, o meu livro é dividido em várias partes. Tem uma parte em que eu falo muito. Nós conseguimos ver logo no início do índice. Portanto, ele tem uma parte inicial em que eu explico aqui como é que funciona o intestino. Portanto, é importante nós primeiro percebermos como é que funciona o nosso intestino, conhecermos o nosso intestino. Portanto, vamos encontrar aí vários tópicos sobre várias coisas, como o autoconhecimento do síndrome do intestino irritável, disbiose, hiperpermeabilidade intestinal, inflamação, alimentos e toxinas, que também é muito importante, alergias, obstipação e diarreia, inchaço abdominal e flatulência, como estimular o eixo intestino-cérebro, ou seja, o nosso nervo vago, que pouco se fala hoje em dia já um bocadinho mais, mas que é muito, muito importante, é o nosso capitão do nosso sistema nervoso, está muito relacionado com o nosso intestino e com o nosso cérebro. Cuidados a ter com o intestino em viagem. E depois temos uma segunda parte, que são os superalimentos do intestino, que não são coisas com nomes esquisitos, como muitas vezes nós encontramos em lojas, aqueles pós caríssimos com nomes estranhos. Não é nada disso. É à base da nossa alimentação mais normal, mas como é que... Porque a alimentação saudável, na verdade, tem muito que se lhe diga. Não é? Então é muito importante nós percebermos como é que na nossa alimentação diária nós conseguimos fazer melhores escolhas, e para isso não temos que andar a gastar rios de dinheiro em alimentos com nomes estranhos, em suplementação, porque há todo um trabalho de base que é muito importante nós fazermos primeiro. Nada adianta nós tomarmos suplementos ou comprarmos pós de alimentos, que até são ótimos, não quer dizer que nós não compremos de vez em claro. Quando para experimentar. Mas antes de nos aventurarmos a gastar dinheiro nessas coisas, é muito importante primeiro percebermos: eu tenho que melhorar a minha alimentação e o meu estilo de vida, porque senão de nada me adianta gastar dinheiro nessas coisas se o básico não é feito todos os dias. Porque é isso que nos permite depois usufruir mais à frente, se nós quisermos, dessas outras ferramentas. Mas muitas vezes só o trabalhar a alimentação e o estilo de vida é o suficiente para as pessoas voltarem a ter uma vida normal, que é isso que acontece com as pessoas que trabalham comigo, e é esse feedback que eu recebo e que me deixa mesmo muito feliz. Na parte, então, nessa parte de hoje eu falo sobre os superalimentos, sobre as zonas azuis, que são zonas do globo onde as pessoas vivem até aos 100 anos. Falo sobre a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que assusta, que é assim algo que assusta muita gente, então também para se perceber aqui um bocadinho essa questão. Falo sobre a alimentação colorida, as fibras, os prebióticos, os probióticos, a fermentação, o ler rótulos, a organizar refeições, etc. Uma terceira parte depois em que falo sobre os hábitos, porque como eu disse também há pouco, são dois pilares fundamentais, que é a alimentação e o estilo de vida. Então nós não podemos melhorar um e não olhar para o outro, porque eles são inseparáveis. Então aqui falo sobre prioridades, o dormir, o descansar, o meditar, a rotina matinal também. Pode ser matinal, pode ser ao longo do dia, depois eu lá também explico um bocadinho sobre isso. Desafios, um questionário. Portanto, há aqui várias coisas e depois também tenho uma conclusão para ajudar aqui a refletir um bocadinho sobre o livro e muitas receitas. Portanto, receitas simples, mas para ajudar as pessoas a colorirem os pratos e a incluírem mais, mais vegetais, mais frutas, etc. Porque há um medo generalizado no que toca ao intestino, principalmente para quem sofre com algum tipo de desconforto. Depois há um medo muito grande associado ao consumo de vegetais, ao consumo de sementes, ao consumo de frutas. Sim. Claro que cada caso é um caso e há muitos tipos de desequilíbrios intestinais em que uns são mais complexos do que outros, portanto alguns precisam de uma abordagem mais complexa e restritiva do que outros, mas na generalidade há um medo de comer vegetais e esse tipo de alimentos, que é, no fundo, errado. Porque as nossas bactérias do nosso intestino precisam de plantas para prosperar. Porque nós não conseguimos ter um intestino saudável se nós não comermos vegetais. E aí isto é muito importante de transmitir. Porque depois há esta ideia de que as fibras, para quem sofre de desconforto, vêm piorar o desconforto. É verdade. É, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Então é muito importante desmistificar isso. E é isso que eu também tento fazer no livro. Mostrar que é positivo e não negativo, como muitas vezes as pessoas são levadas a pensar. Sim, é também muito importante, como dizes há pouco, que as pessoas percebam que são coisas simples que têm em casa, que podem fazer em casa, porque às vezes há muito aquela ideia que tem que se deixar de comer alguma coisa drasticamente, que isso é que vai ajudar, e não é bem assim, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Há muito essa questão da restrição e do eliminar grupos alimentares. Isso acontece muito, há uma tendência muito grande para se fazer isso. Quando se começa a sentir desconforto, tudo aquilo que nós sentimos que nos faz mal, nós inconscientemente vamos retirando porque achamos que ao não comermos aquilo vamos melhorar. Só que o que é que acontece? Na maioria das vezes pode haver um alívio momentâneo, mas depois o desconforto vai voltar a surgir e nós vamos perceber que afinal a culpa não era exatamente aquilo. Exatamente, é mais do nosso intestino que precisa de ajuda. Quando o nosso intestino está sensível, a probabilidade de nós termos cada vez mais alimentos a fazerem-nos sentir desconforto é cada vez maior. Então nós precisamos ir à raiz do problema, e a raiz do problema não é eliminar alimentos indefinidamente, porque isso até é perigoso, porque pode nos causar falhas nutricionais que ainda vão piorar mais o nosso quadro. Então nós precisamos é de cuidar do intestino, saber como cuidar dele, saber como comer bem, isso é muito importante, e não pensar só em eliminar alimentos, porque muitas vezes também tem a ver com a qualidade daquilo que nós comemos, isso é muito importante. Sim. E o teu livro tem estado nos tops de venda de algumas livrarias, nomeadamente da UQ. Tens tido um bom retorno das pessoas? Tens sentido que as vendas estão a ser boas? Não as vendas no sentido do lucro, mas de ajudar as pessoas? Sim, felizmente tenho tido muito, muito feedback. Eu acho que todos os dias recebo, no mínimo, uma mensagem ou um e-mail de alguém a dar-me feedback sobre o livro, que me deixa muito, genuinamente feliz, porque era isso que eu queria, ter esse retorno no sentido em que o livro ajudou-me. Já recebi tantas mensagens do que o livro ajudou de tantas formas diferentes, que isso deixa-me mesmo muito feliz, principalmente quando tanta gente me diz, a primeira vez que estou a ler um livro sobre intestino, que é descomplicado e que me ajudou realmente a melhorar alguma coisa. Então, isso deixa-me mesmo muito feliz e acabou por se refletir, claro, não é? Nas vendas e nos tops, teve na UQ, na Bertrand, etc. Acabou por refletir um bocadinho isso, né? Esta, a escrita que eu também, além de ser descomplicada, e também quis que fosse até um pouco divertida. Portanto, há assuntos que são um bocadinho tabus, mas que eu no livro tentei dar-lhe assim alguma leveza, ligeireza, para que as pessoas até, quem sabe, largasse assim um sorriso ao ler sobre um tema que para muitas pessoas acaba por ser tabu e até pesado. Então, a leitura do livro também é simples, é divertida, e acho que isso também acaba por motivar. E eu também recebi várias mensagens da palavra inspirar. Portanto, também era isso que eu queria com o livro, inspirar as pessoas a perceberem como é que o corpo delas funciona, principalmente o intestino, e a perceberem como é que elas próprias se podem ajudar todos os dias, porque é isso que vai fazer a real diferença na vida das pessoas. É aquilo que elas escolhem fazer todos os dias. Tu escreveste o livro, mas são as pessoas que têm que ter essa vontade. Nada vale lerem-no se não aplicarem alguma coisa. Como tudo na vida. Exatamente. Tudo na vida. Nós podemos ler os melhores livros sobre alimentação, sobre intestino, sobre desenvolvimento pessoal e ficarmos super motivados, não é? Isso acontece muito quando nós estamos a ler. Mas se nós não aplicarmos aquilo que estamos a estudar, que estamos a ler, etc., essa motivação inicial vai desvanecer e nós acabamos por não sentir esses benefícios se nós não aplicarmos isso na nossa vida. Portanto, aplica-se em tudo, inclusive nos livros. Portanto, missão cumprida. Missão cumprida. E agora, uma outra área onde também tens muito sucesso, felizmente, é também nas redes sociais. Tens um Instagram já com mais de 30 mil seguidores. Também aí consegues ajudar, eu sei que sim, mas também tens aí uma boa opinião das pessoas, que ajudas, que os motivas, mesmo às vezes sem terem acesso ao livro ou outros materiais que vais lançando? Exatamente, sim. Eu recebo, mais uma vez, muitas mensagens, e-mails de pessoas a agradecerem-me por partilhar tanto conteúdo, porque a verdade é que, apesar de eu ter muitos produtos pagos, não é? Porque é o meu trabalho, desde e-books, workbooks, workshops, claro, de receitas, o livro, o meu programa de acompanhamento que é mais completo, portanto, as pessoas percebem que eu tenho muitos produtos e serviços dos quais podem usufruir e ter o meu acompanhamento, mas eu também partilho muito conhecimento, muitas ferramentas de forma gratuita. Então, esse conhecimento e essas ferramentas também estão muito no meu Instagram. Quem começar a ver o meu Instagram vai encontrar muita informação útil e prática. E eu também já cheguei a dar aulas gratuitas, por exemplo, que muitas pessoas também assistiam. E eu recebo sempre muitas mensagens. Ainda ontem recebi, por exemplo, de pessoas a agradecerem por partilhar o conteúdo e que isso ajudou a mudar hábitos adquiridos, por exemplo, ou melhorar determinadas coisas na alimentação, ou pessoas que deixaram de ser presas do intestino, apenas colocando em prática. Apenas é uma palavra que tem muito que se lhe diga, não é? Sim. Porque há muitas pessoas, mais uma vez, que leem, mas que não aplicam. Mas a verdade é que quem aplica consegue ter resultados. E o meu Instagram está recheado, e o meu Facebook também, de informação prática e útil que muitas pessoas aplicam e que só com isso já sentem resultados e que muitas vezes partilham esses resultados comigo. Isso é muito bom. Eu partilho da ideia que o conhecimento deve ser partilhado. Sem dúvida. E é muito bom ver que também o fazes e tens tido muito sucesso também com isso. Porque realmente quem tem o conhecimento também tem um bocadinho o dever de o partilhar. Isso é muito bom. Sem dúvida. Ora, no dia 23 de setembro tens a apresentação do teu livro marcada aqui na Biblioteca Municipal. Portanto, queres aproveitar para falar um bocadinho para os nossos ouvintes do que é que podem esperar? Para já conhecem-te, mas alguma coisa que lhes queiras dizer mais? Então, quero dizer que estão convidados, não é? Mais do que convidados a estarem presentes no dia 23 de setembro às 15 horas na Biblioteca Municipal, onde eu vou apresentar o meu livro Cura o Seu Intestino. Portanto, será um gosto muito grande apresentar aqui, não é, na minha cidade, o meu livro. Eu já fui a outras zonas do país, mas a nossa cidade é sempre a nossa cidade. Sim, desculpa-me interromper, inclusive já estiveste na televisão também. Sim, sim, sim. Eu já tive, sim, fiz a apresentação do meu livro em Lisboa e no Porto. Depois estive também num programa de televisão, vou estar noutro brevemente também, ainda antes da apresentação no dia 23. Portanto, tenho estado aqui também neste trabalho de divulgação do livro e fico muito feliz por também essa divulgação passar pela minha cidade. Portanto, ficaria muito feliz de ver as pessoas lá nesse dia e de poder partilhar um bocadinho sobre o livro com vocês, não é? E falar sobre este tema, eventualmente até esclarecer algumas perguntas, algumas dúvidas que surgem sempre também em torno deste tema e até conhecer histórias, porque durante as apresentações do livro que eu já fiz, eu também conheci muitas histórias de pessoas, portanto tive a oportunidade de contactar diretamente com algumas pessoas que, neste caso, eu só conhecia do digital, mas que é muito bom nós sempre contactarmos e percebermos as histórias das pessoas e percebermos que o livro as está a ajudar ou que vai ser uma ferramenta que as poderá ajudar nesse sentido e até direcionar para alguma parte mais específica do livro, como também já aconteceu. Portanto, estão convidados, não é, a comparecer e eu ficarei muito feliz de vos receber por lá. Certamente os nossos ouvintes que marquem já na agenda dia 23 de setembro às 15 horas. Olha, e mesmo para terminarmos, uma última pergunta. Quais é que são os teus projetos para o futuro? Quer dizer, continuar a aprender é de certeza e a partilhar esse conhecimento, mas há mais alguma coisa que ainda gostasses de realizar ou logo se vê com o tempo? Pois, é um bocadinho, sim, confesso que não penso muito sobre o futuro, portanto a coisa estará a acontecer no presente, então eu tento sempre focar-me um bocadinho naquilo que está a acontecer neste momento. É isso que eu tenho tentado vir a fazer, porque é normal nós tentarmos sempre projetar coisas no futuro. Sim. Mas isso, por exemplo, a mim causa-me um bocadinho de ansiedade, confesso. E prejudica-nos mais do que nos ajuda. Muitas vezes sim, então, e principalmente quando já temos tantas responsabilidades no momento presente e quando já tanta coisa está a acontecer no momento presente. Então o que eu sempre penso é: neste momento faço o melhor que está ao meu alcance, tendo em conta todas as demandas e os desafios que estão a acontecer. O estudar é uma constante e acho que sempre será, portanto aquilo que eu vislumbro no futuro é solidificar cada vez mais o meu trabalho, de fazer o meu trabalho chegar a cada vez mais pessoas, eventualmente trazer novas coisas, novos workshops. Em breve, inclusive, eu vou lançar um workshop novo, portanto vai ser melhorar aquilo que eu já tenho para oferecer às pessoas, para as pessoas usufruírem, e solidificar o trabalho, continuar a aprender, quem sabe fazer outras licenciaturas, que também é uma coisa que eu gostava de fazer. Portanto, acho que passa um bocadinho por aí. Muito bem, é um futuro de certeza muito promissor. Vera, tu és uma excelente comunicadora, acho que esta entrevista Obrigada. Ficou muito boa. Desejo-te o maior dos sucessos e agradeço-te mais uma vez por estares aqui comigo neste programa. Espero que tenhas gostado da experiência. Gostei muito, Mafalda, obrigada pelo convite e obrigada pelo teu programa também. Acho que toda a gente beneficia, acho, não tenho a certeza. Para os nossos ouvintes também, muito obrigada por terem estado a acompanhar esta entrevista com a nossa querida Vera. Fiquem por aí que para a semana estaremos de volta. Fiquem bem, fiquem com os livros e muito obrigada. Agora é Como Livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.